Some legends are told, some turn to dust or to gold, but you will remember me. E aí, galera do Fraternity, a gente começa mais um episódio da Rapidinhas. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre Arkansas Razorbacks. E pra começar falando do time de Arkansas, eu quero chamar aqui o Wayne pra falar sobre a tabela dos Razorbacks. Olha, Arkansas não montou uma tabela, montou uma padaria, porque só tem cupcake pela frente, são adversários bem fáceis que o time vai encontrar pela frente, só dificuldades mesmo na SEC. A única exceção é na semana 2 contra a TCU, que seria o primeiro jogo, era o primeiro mês de temporada, que seria um pouco mais difícil, mas depois só times mais fracos pela frente. Tem o jogo muito complicado contra a Alabama na semana 6 e também na semana 7 contra Ole Miss. Lembrando que Arkansas na última temporada quase aprontou para cima de Alabama, então tem uma tendência aí de ser um jogo bom, mas não é tão provável uma vitória. Lembrando que o jogo é em casa, esses dois jogos são em casa, e outro fator decisivo para Arkansas é que pega Florida e LSU também jogando no Razorback Stadium. Então tem uma tendência de poder retirar pelo menos aí uma vitória desses quatro jogos. Passando pelos quatro, vai depois ter pela frente Mississippi fora e fecha a temporada contra Mizzou. Não é uma tabela das mais difíceis, mas esses quatro adversários vão ser os que vão dar trabalho realmente para Arkansas. E para falar sobre o elenco de Arkansas, Passe, quem que você cita ou quem você acha que é a parte importante dessa equipe? Então, Nick, a gente sempre fala que a gente raramente vê jogadores de linha ofensiva recebendo assim os holofotes, né? Mas esse é o caso de Arkansas. Na temporada passada, para você ter uma noção, quem estava na capa do guia de mídia de Arkansas eram 5 jogadores da linha ofensiva. Então é uma posição muito, muito valorizada pelo head coach Brett Bielema, né? E o que a gente sabe de Arkansas é que ano passado eles tinham uma linha ofensiva fenomenal. Ela era a maior linha ofensiva de todo o futebol americano, incluindo college football e até mesmo NFL. Nem a linha ofensiva do Dallas Cowboys era maior em termos de tamanho e peso do que a linha ofensiva de Arkansas. Então pensem nisso. O problema é que maior parte dos nomes dessa linha se graduaram. O único que sobrou realmente foi o right tackle Dan Skipper, que é o membro mais experiente desse elenco agora. Isso é complicado para a equipe, porque além de perder grande parte da linha ofensiva, eles os jogadores das três principais posições do ataque, que seria o quarterback Brandon Allen, o running back Alex Collins e o tight end Hunter Henry. Porque além de jogar como running back e tight end, o Collins e o Hunter Henry eles serviam como bloqueio também, para ajudar nos bloqueios da linha ofensiva. Então o ataque vai ter bastante dificuldade essa temporada. Só que, por outro lado, existem muitos nomes bons capazes de assumir tarefas da linha ofensiva de Arkansas. A gente pode sair aqui alguns como o Colton Jackson, que é um redshirt freshman, o Paul Ramirez, que veio de um junior college. Como center, a gente pode esperar o Frank Ragnall, mas tem outros nomes ali que podem estar lutando pelas posições. Enfim, é uma linha ofensiva foda pra caralho. Mesmo perdendo muitos jogadores, vai continuar dominando as trincheiras da SEC. E você, Nick, quem você gostaria de destacar pra gente nesse elenco de Arkansas em relação ao próximo draft da NFL? Então, é muito interessante a gente pensar que nesses últimos anos a posição de tight end tem começado a ter uma importância diferente. Pode-se dizer que ele se torna, de fato, o quinto wide receiver em campo num spread offense. Mas a gente tem visto muitos bons jogadores saindo do college como tight ends para excelentes wide receivers. A gente já falou sobre o A.J. Howard de Alabama, e Arkansas não é nem um pouco diferente. O Jeremy Sprinkle ele teve a chance agora de sair de fato da sombra do Hunter Harris e ter uma excelente produção, mesmo no ano passado, como segundo tight end. Ele recebeu para quase 400 jardas, 6 touchdowns, além do que ele não é um tight end muito explosivo, mas ele é o tipo de tight end que ele é grande o suficiente para conseguir criar uma separação física dos linebackers e dos safeties que forem se aproximar dele. Ele tem uma excelente mão para receber a bola no meio do campo, e além do que ele é um ótimo bloqueador. Então provavelmente ele é um dos grandes sucessos do estilo de corrida de Arkansas, por ser um excelente bloqueador, e para passes curtos de média distância ele é sempre um wide receiver, um tight end que você pode confiar para lançar a bola para ele, que pode ter certeza que ele não vai dropar essa bola. E para finalizar, a gente falando do Razorbacks, Nathan, quais são as chances do Razorback esse ano? Bom, Arkansas joga na SEC West, que é quase, por decisão unânime da comunidade do college football, a divisão mais complicada da FBS. Então é uma divisão difícil de ganhar jogos. Porém, como já foi citado pelo Wayne, a tabela fora da conferência de Arkansas é relativamente fraca. Então isso pode inflar um pouco o número de vitórias totais do time nesse ano. Eu acho que o melhor cenário possível para Arkansas é umas 9 vitórias. Duas a mais do que no ano passado. E se as coisas não derem certo, eu acho que pela dificuldade da SEC West, eu acho que Arkansas pode até não chegar a um bowl e terminar com 4 ou 5 vitórias. Eu vou apostar que eles mantêm a campanha do ano passado com 7 vitórias e terminam ali no meio da tabela da divisão Oeste da SEC. Gente, esse foi mais um episódio das Rapidinhas. Continuem acompanhando o nosso countdown para o College Football. Não se esqueçam também dos nossos textos que estão saindo no nosso site. Também tem a nossa promoção na página do Facebook para você conseguir levar para casa a camiseta do seu time favorito do College Football. E é isso, gente. Valeu, até a próxima.